chove. Vai ver, vai ver, vai ver se chove. Vai ver, vai ver, vai ver se chove. Vai ver, vai ver, vai ver se chove. Sempre que eles pedem mais que contem, logo lhes digo e eles vão a nove. Vai ver, vai ver, vai ver se chove. Vai ver, vai ver, vai ver se chove. Vai ver, vai ver, vai ver se chove. Vai ver, vai ver, vai ver se chove. Canal 2, Antena Web. Eu

coração.